Tá ao vivo? Tá ao vivo? Ao vivo. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso. Live que vai ao vivo. Live que vai ao vivo, lógico. Até vocês todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, Verdazo. Vocês podem ver, hoje não tem muita gracinha, hoje não tem muito humor. Tem alguém aí? Só me deem um sinal aí no chat que tem alguém aí, né? Respondam aqui o titio, por favor. Ao vivo, né? Muito bem. Não tem gracinha por motivos óbvios, né? Ninguém tá pra gracinha. O que o seu Palmeiras fez com a gente tira o humor de qualquer um. Eu acredito que, assim como eu, vocês também ainda devem estar muito putos, como eu estou. E eu acho que isso tem uma razão, né? Acho que a razão mais óbvia, estou dizendo a razão da gente estar puto, né? Não a razão de ter perdido. É porque o tombo foi grande. Porque a gente criou expectativas muito altas com esse time. Principalmente devido àquele período mágico que a gente viveu logo antes da parada da Copa América. Com 15 jogos sem perder. 15 jogos com 13 vitórias, né? Não é 15 jogos empatando 8 e ganhando 7. É 13 vitórias e 2 empates. Foi uma performance brilhante, altíssima, e que foi uma pena que interrompeu, que a mágica, que a química foi quebrada. E desde que a gente voltou da Copa América, a gente fez alguns jogos convincentes, mas a química a gente já percebia que ela tinha ido embora. Parecia que estava voltando. Aliás, eu acho até que voltou. E é isso que é o mais louco desta derrota de terça-feira. Porque ela fez todo mundo ter certeza de um monte de coisas. Mas eu vejo sinais, eu ouvia sinais, e eu não sei se eu estou certo. E aliás, eu queria deixar claro, gente, que tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza de nada. Que eu estou perdidíssimo. Eu estou perplexo, Eu não sei de nada, cara. Porque tudo que a gente sabe sobre futebol, tudo que a gente aprendeu com esses anos de janela no futebol, poucas coisas fazem sentido diante do que aconteceu terça-feira. E eu vejo a torcida do Palmeiras toda meio perdida. Manja quando você dá uma bica no formigueiro e as formigas começa a correr para tudo que é lado e não sabe para onde. Porque elas perdem a referência. É mais ou menos o que aconteceu. O Grêmio veio e deu um bico no nosso formigueiro. E nós estamos tudo retardado, tudo correndo para tudo que é lado, não sabemos para onde, não sabemos para que lado corre. E o pior é assim, o pior que eu vejo na reação da nossa torcida é achar que sabe. Que sabe o que aconteceu. Que sabe, tem a solução para tudo já. Então tem várias. Vocês mesmos devem ter aí um monte de soluções aí na cabeça de vocês. E com todo respeito, ninguém tem a solução, desculpem. Vocês podem ter alguma pista, vocês podem ter alguma ideia. Mas a solução mesmo ninguém tem. Pelo simples motivo que ninguém está convivendo com as pessoas lá dentro. Sabe o que me faz ficar completamente perdido, é que nada faz sentido. Nenhuma teoria faz sentido. Tá? Podem começar a falar por que vocês acham que deu errado. Então, eu vou começar a adiantar algumas coisas. Ah, porque o time é mimado e arrogante. São as mesmas pessoas, os mesmos caras que estavam encantando a todos nós antes da Copa América. São os mesmos. Então, antes eles eram legais e de um mês para cá eles ficaram mimados e arrogantes. Não faz sentido. É, que mais que falam? Ah, esse time não sabe jogar mata-mata. Isso faz algum sentido, mas o que significa não saber jogar mata-mata? O espírito, aquela coisa aguerrida, talvez. Pô, o Felipe Melo não é um cara aguerrido? Ele é um baita de um líder, né? Ah, mas ele não jogou. Ele não jogou contra o Grêmio. Mas o Felipe Melo jogou as duas contra o Boca Juniors. Que é um dos argumentos que esse pessoal usa para falar que o Palmeiras não sabe jogar mata-mata. Ué, mas o Felipe Melo não é o cara que fez falta? E não foi ele que entregou os dois jogos contra o Boca? Não faz sentido. É, o que que é não saber jogar mata-mata? Eu acho que não saber jogar mata-mata é, no caso do Internacional, foi a gente não ter feito um placar maior no primeiro jogo. Não ter forçado, não ter arriscado mais. E aí é a estratégia. Então aí não é culpa do time não saber jogar mata-mata, é a orientação do treinador. Que devia ter falado, vamos atrás do segundo gol, vamos aproveitar que eles estão nas cordas. E no caso do Grêmio? No caso do Grêmio, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 lá, fez um jogo muito bom. O Grêmio não ameaçou o gol do Everton. A gente fez 1 a 0 e podia ter feito mais. Chegou no segundo jogo aqui, 1 a 0 pra gente. E aí a gente toma dois gols seguidos. Eu comecei a pensar nas circunstâncias ali do jogo. Eu me imaginei ali dentro do campo, jogando. Como que aconteceu o primeiro gol? O primeiro gol aconteceu numa falha, numa desatenção. E num lance de extrema felicidade. Tanto do Alisson, que bateu a falta, quanto do Everton, que deu o tapa. Por cima do Everton. É difícil falar esses dois na mesma frase, né? Mas a gente fala bem pausado. Extrema felicidade. Extrema felicidade faz parte. Porque o Gustavo Scarpa, quando fez o gol, ele também teve extrema felicidade. A bola passou no meio das pernas do Jean-Pierre. Pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita. Não era gol. E foi. Então isso faz parte. Não vou reclamar disso. Só que o time parece que. Veja o segundo gol como saiu, que foi, e foi logo depois. O Everton ele parte para cima de uma linha. Tinha quatro jogadores do Palmeiras, ele passou pelos quatro como dizem os ingleses, como faca quente na manteiga. Passou que passou tranquilo. E o Luan correndo atrás. E aí todo mundo xinga o Luan, fala que o Luan falhou. Não, o. Quem falhou foram os quatro por onde o Everton passou. Ninguém fez a falta no cara. E aí eu fiquei pensando, deem uma olhada, voltem, voltem, vejam várias vezes a jogada. Vejam que tem jogador do Palmeiras que tem toda a condição de fazer a falta, mas faz assim, com medo de levar cartão. Então eu fico pensando o quanto também não tem orientação do banco. Do treinador, para falar assim, não faz falta forte que ele vai expulsar, que ele vai dar cartão. Então é um pouco do medo que o Palmeiras tem, que o palmeirense tem, de ser garfado pela arbitragem, porque tá demais. Então vejam se isso não faz sentido, um pouco de sentido. Eu tô, gente, eu tô, como eu disse, eu não tenho certeza de nada, eu tô jogando observações que eu fiz. Os caras têm plena condição de dar um rapa no Everton e acabar com a jogada. Eles preferem não fazer. E aí acaba que um deixa pro outro, outro deixa pro outro, e o Everton passa por todo mundo. Aí o Luan corre atrás que nem um louco. O Luan, a partir do momento que o Everton escapou e que o Luan começa a correr atrás, minha observação, minha impressão também, o Luan não falha. O Luan ele dá um carrinho, é ele que toca e não o Everton. Ele toca para trás, a bola ia sair para escanteio. Só que o Everton está saindo para dar o abafa no Everton. E ele está no meio do movimento. E no que o Luan dá o corte para trás, a bola rebate, ela ricocheteia no Everton. E sobra para o Alisson, que está no lugar certo, na hora certa, também um puta de um rabo. E faz o gol. Também isso é falta de sorte. É, o quanto teve de incompetência do Palmeiras nessa jogada? Talvez é o excesso de zelo, de não fazer a falta. Mas com medo da arbitragem. De tanto que a gente está sendo roubado. E os jogadores já perceberam que aquele pitano, aquele argentino, ele estava a fim de tirar o Palmeiras. Se ele quisesse apitar um monte de falta a favor do Palmeiras, ele tinha apitado. E já vou falar aqui, não estou botando a culpa da nossa eliminação na arbitragem, não é isso. Ele é mais um fator. Porque, como eu disse, eu não tenho certeza de nada. Eu estou perdidinho. Eu sou uma das formigas que está rodando ali, querendo entender que cacto o que está acontecendo com o Palmeiras. Porque não é possível um time que estava encantando a todos não, encantando a nós, né? Porque o tratamento da imprensa é outro. Você pode ganhar 15 consecutivos, os caras estão lá enchendo o saco, metendo pau. É impressionante. Aliás, imprensa é outro assunto que a gente vai tocar também aqui. E aí o Palmeiras fez, tomou o segundo gol, demorou. Óbvio, óbvio que vai demorar uns 10 minutos para voltar a jogar bola, mas o Palmeiras voltou a jogar bola. No primeiro tempo. E começou a pressionar o Grêmio, a socar o Grêmio para dentro da sua área. Então, peraí, se logo depois que tomou dois, já estava em pé de novo, demorou um pouquinho, mas já ficou em pé e começou a socar o Grêmio, meteu bola na trave, a bola correu ali na pequena área duas, três vezes, os caras, o Kahneman estava apavorado. O Paulo Vitor, então, nem se fala o quanto ele estava apavorado naquele final de primeiro tempo. Então o Palmeiras voltou para o jogo, meteu na trave. Puta, por isso aqui não é gol e, puta, não é tudo diferente. E aí volta para o segundo tempo com o Deverson. Então também não é psicológico de não saber reagir, porque o Palmeiras reagiu ainda no primeiro tempo. Então eu estou querendo falar que não faz sentido falar que é psicológico, que o time não aguenta levar um tranco e que se desmancha, porque senão aquele final de primeiro tempo não tinha sido tão bom. Só que aí, do que o Filipão voltou com o Deverson, tirou o William, ele desmontou completamente o esquema ofensivo que estava encaixadinho. Ele tira o Luiz Adriano da área, ele coloca o Deverson, que é o cemitério de jogada, e aí todo o time perde a confiança. Porque jogou uma, jogou duas, jogou três, jogou quatro bolas no Deverson, ele destruiu todos os ataques, aí um olha pro outro e fala: Negou, fudeu. E aí a confiança dos jogadores vai para o chão. Então eu vejo tanta teoria. Não, e tudo isso está acontecendo porque o Palmeiras se tornou elitista. Tudo isso está acontecendo porque o Palmeiras se tornou antipático. Antipático. Agora tem essa também. É, que mais? Tudo isso está acontecendo porque não usa a base. Tudo isso está acontecendo porque o Matos é ladrão. Estão falando isso, hein? Estão falando e estão usando essa palavra. É, tudo isso está acontecendo porque o presidente é bunda mole. Tudo isso está acontecendo porque o Filipão é ultrapassado. O mesmo ultrapassado que fez. Tava. Fechou um ano inteiro de brasileiro, né? Com uma derrota. Esse ultrapassado. Nada faz sentido, gente. Nada faz sentido porque tudo se resolveu dentro do campo. Foi uma mexida errada do Filipão. Foi dois lances de extrema felicidade do Grêmio e a gente também não pode esquecer que tem um time do outro lado. Tem 11 do outro lado e os caras acertaram. Então, sabe essas coisas de mística, imortal, e que o Palmeiras é pipoqueiro, que é amarelo. Esquece, cara, é tudo dentro do campo que resolve. Então foram lances, foi uma sucessão de lances e aí um erro do Filipão na minha. Aí, na minha opinião, na minha moral, eu pensei, ó, esses 3 dias eu não parei de pensar. Para mim foi tudo dentro do campo. E não tem uma razão crônica, todas as razões crônicas que estão sendo apresentadas, nenhuma para em pé. É tudo ali do jogo. Então tem que mandar ninguém embora, sabe? Manda o Davidson embora. Coitado do Davidson, eu não quero botar tudo em cima das costas dele. É, eu, sabe, eu tenho compaixão. Ou, na verdade, eu quero que ele saia. Eu quero que mandem o Davidson embora, mas com toda a dignidade, né? Sem o cara ser escorraçado. Eu não tenho essa. Eu não gosto de fazer isso, sabe? Tem gente que gosta, né? Tem gente que fica com raiva, que tem que descontar. Que... Não. Bom, cada um, cada um. Então, e aí a imprensa aproveita, né? Nesses momentos que a torcida tá frágil, que a torcida tá feito barata tonta, tá tudo que nem um formigueiro, né? E aí eles jogam o veneno, né? Eles espalham, eles semeiam, sabe? Eles jogam de apontam para tudo que é lado. Quanto mais eles deixarem a nossa torcida confusa, melhor. E a nossa torcida que tá desorientada cai. Então, assim, o que que eu também tô desorientado, gente, mas o que que eu procurei fazer? Eu não falei nada. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho que pensar. Você toma decisão de cabeça quente? Você toma decisão de supetão? Só se faz isso, você é burro. Desculpa. Você não pode fazer isso. É errado. A chance de você errar é muito grande. Você tem que parar, você tem que pensar. Pensa, pensa, pensa. É difícil de entender o que está acontecendo, então pensa mais. É o que eu estou tentando fazer. Inclusive, eu estou fazendo isso aqui de forma aberta, na frente de vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que nada faz sentido. A única coisa que faz sentido é coisas que acontecem dentro do campo. E quem já jogou bola sabe. Acontece. É futebol. Faz sentido? Revejam, revejam o lance do segundo gol, o gol do Everton. O gol do Alisson, que é a jogada do Everton. Os caras estão com medo de fazer falta. Medo. Eles tinham a condição de fazer a falta. E eles fazem assim, ó. Tipo, não, tu não vou fazer falta, professor. E o cara passa, ué. Porque tinha quatro. Aí um deixou pro outro, outro deixou pro um, e ninguém foi no cara. Não foi muito estranho como ele passou no meio de todos? Eu tenho essa. Tanto que eu vi, falei, não é possível. Os caras estavam com medo de fazer falta e um deixou pro outro. E o cara saiu na cara do gol. E o coitado do Luan saiu correndo atrás, fez o que pôde, se esticou, deu um carrinho com puta de um cuidado para não fazer pênalti. E aí ele a bola explode no Everton e volta no pé do Alisson. Puta que los pariu, né? É inacreditável, é inacreditável. Mas foi o que aconteceu. Assim, isso é fato, isso tá lá, filmado. Vejam o lance quantas vezes vocês quiserem. Foi isso que aconteceu. Se foi por medo de fazer falta ou não, não sei. Eu estou tentando entender diante do que eu estou vendo. Se é mesmo, eu não sei. E aí, assim como a gente levou sorte no jogo de ida, porque aquele chute do Gustavo Scarpa tem uma dose de sorte, do cara acertar daquele jeito, e eles deram sorte. Nesse jogo também. Então a sorte acompanha quem merece, quem tenta, quem arrisca. Tem coisas que parecem claras para se reclamar? Tem. Escolarismo. Vou falar de novo. O que que é o escolarismo? Escolarismo é você jogar com a defesa muito forte, confiando que o seu ataque, com toques rápidos e verticais, sempre vai beliscar um gol. Seja porque vai no contra-ataque, nessa estocada rápida, vai fazer, ou essa estocada rápida vai render uma bola parada, vai render um escanteio, vai render alguma coisa, e no escanteio, na bola parada, no lateral, que também é muito forte, vai sair gol. Mas o Palmeiras não retém a bola no campo de ataque. Então isso é o escolarismo. É legal de ver? Não é legal de ver, mas é eficiente. Funciona. Ah, não funciona porque a gente foi eliminado. É probabilidade, gente. Não existe fórmula que dá 100% certo. Então, o Palmeiras tem falhado. Nas ocasiões que o Palmeiras acaba sendo eliminado, é quando o escolarismo falha. E por que justo nesses mata-matas o escolarismo está falhando? Não é só no mata-mata. Nessas partidas do brasileiro também tem falhado. O Palmeiras não tem conseguido vitórias no brasileiro. Então é uma oscilação de rendimento. Então tem a ver um pouco com confiança. Principalmente quando você põe o Deverson para jogar na frente. Eu sinto, repito, posso estar tudo errado. Mas eu sinto que os jogadores ficam inseguros quando o Deverson está lá na frente, porque a chance de dar errado aumenta exponencialmente. E aí perde a confiança. E aí, quando você tem um cara com quem você não confia lá na frente, com o placar atrás, e aí começa a pressão. Pressão, porque a pressão é enorme. A pressão que nós colocamos, os inimigos colocam, a imprensa coloca. Porra, a gente não pode falhar na Libertadores, a gente não pode falhar. Porra, a bola começa a queimar. Então também tem um pouco disso. A pressão em cima desses caras está demais. Essa história de time mais poderoso, time mais rico, obrigação. Porra, deixa os caras jogarem soltos. Por que que não tem essa pressão em cima do Flamengo, que também investe pra cacete? Por que que não tem essa obrigação em cima do Corinthians? Olha o quanto é o orçamento do Corinthians este ano. Não é pequeno. Do São Paulo. Por que que é só em cima da gente? E essa pressão vem de dois lados, em cima dos nossos. Da imprensa, que alivia para os outros e fode em cima dos nossos, isso é fato também. Porque eu só vejo o nego falar do dinheiro do Palmeiras, ninguém fala do dinheiro dos outros, da imprensa. E a nossa torcida? E aí entra sim. E antes que você venha falar, então quer dizer que a culpa é da torcida? Também é, um pouquinho é sim. Parte da culpa é da torcida, sim. Que cobra demais. Aliás, tem um texto que foi publicado hoje no site Trivela, do Leandro Begossi, que é um cara que. O texto dele usualmente, né? É espetacular. Eu tenho minhas diferenças com o Leandro, né? Inclusive, ele já pisou no meu calo aí uma vez, de uma forma nada legal. Mas, de qualquer forma, não diminui a admiração que eu tenho pelo texto dele. E embora eu não concorde com todas as ideias que ele defende ali no texto, ele amarra todas elas muito bem, ele faz uma corrente de raciocínio ali perfeita, mas, claro, eu em certos elos dessa corrente eu consigo discordar com coerência, né? Não que eu esteja certo, mas eu também sei defender um ponto de vista contrário ao que ele defende com bastante coerência. E aí quem está certo ninguém sabe, né? Mas em outros elos dessa corrente eu concordo bastante com o que ele defende. Então o texto dele é muito bom, pelo menos para você refletir. Você pode não concordar com tudo, mas faz você pensar no que está acontecendo. Então são bons elementos para, sabe, para o formigueiro voltar um pouco ao normal. Pelo menos você pensa, você pode não concordar. Mas você começa a organizar os pensamentos. E é um pouco o que eu estou propondo aqui nesse exercício aqui com vocês. Então a gente pode discordar do que está acontecendo com o Palmeiras no geral. A gente pode discordar do estilo de jogar do Filipão. A gente pode discordar da forma como a diretoria está tratando a torcida, está tratando a imprensa, como é o tratamento em geral, o relacionamento entre clube e torcida. Envolve uma série de aspectos, de fatores, né? A história do cerco, que não é iniciativa do clube, mas o clube também não faz muita força para acabar. Mas o que que está fazendo a gente ser eliminado? Por que que a gente perdeu do Boca no passado e não conseguiu reagir? Por que que a gente perdeu do Cruzeiro na Copa do Brasil ano passado? Né? Por que que a gente perdeu do Internacional na Copa do Brasil esse ano? Por que a gente foi eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista? Pelo São Paulo! Então eu acho que tem um pouco disso. A pressão está demais em cima dos nossos jogadores. E aí você soma com um erro grave do Filipão durante o jogo. Eu acho que ajuda a explicar um pouco o que aconteceu. Aí você pode perguntar assim para mim: ah, então quer dizer que é só acertar isso daí, manda o Deverson embora e tá tudo resolvido? Claro que não. Tem mais alguma coisa que eu não sei o que é. E eu duvido que alguém saiba. Vocês podem achar que tem, vocês podem cada um ter a sua própria convicção, mas ninguém sabe porque ninguém tá lá dentro. É tudo achômetro. Então a gente tá vivendo uma situação muito difícil, complicada. E resta o quê pra gente? Sabe o que a parte boa de tudo isso qual é? É que só resta uma coisa pra gente. A mesma de sempre. Qual é a saída para nós? Nós que somos torcedores, não para a diretoria, que tem poder. A gente não tem poder nenhum. O que que resta pra gente fazer, gente? Torcer! Cacete, a gente é torcedor. Então é o que resta pra gente, torcer. Torcer. Claro, vamos aproveitar que tem internet, que tem redes sociais, que o torcedor tem muito mais voz do que tinha há 10, 20 anos atrás. Começar, sabe, a coordenar as nossas reivindicações. Tô falando torcedor, torcedor. O cara que torce pelo Palmeiras, torce mesmo pelo Palmeiras. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então cabe a nós tentar coordenar o que nós queremos e levar isso para a diretoria via redes sociais, via mídia independente e fazer esse barulho. Eles assistem, gente, eles veem, eles leem o que a gente escreve. Estou falando nós todos, todos da mídia independente, né? Bem ou mal, a gente já tem uma certa voz. Então o que vocês falam dentro dos nossos canais ecoa. Então é importante, mas é importante o quê? É importante que a gente comece a entender melhor, porque cada um fala uma coisa, cada um atira para o lado, é uma coisa que nada, né? Eu não sei se eu ajudei alguma coisa. Eu tentei introduzir elementos para tentar organizar as ideias de por que que certas ideias não fazem o menor sentido e por que que. Ah, entendi. Ó, vamos começar a ler? Vamos começar a ler aqui as soluções de vocês. Contrata o São Paulo! E aí o outro gritando aqui, inclusive. Para de gritar. Tá? Bota a letra minúscula aí para escrever aqui. Tira o Filipão. O Filipão é o problema. O Filipão, ele tem a característica dele, que é o escolarismo, que a gente já descreveu aqui o que é, né? Aquele estilo de jogo e tal. Que na concepção dele, e eu acho que ela é correta, é uma concepção onde a chance dele ganhar é muito maior do que dele perder. Todos os jogos. E é mesmo. Tanto que o Palmeiras ganha jogo muito mais do que perde. O jeito que ele faz isso é bonito de ver? Não é. Mas é eficiente. O jeito que ele faz isso agrada? Não agrada. O jeito que ele faz isso é melhor ou é pior do que outros jeitos? Depende. Qual outro jeito que é melhor? Que dá uma porcentagem maior de certeza que a gente vai ganhar um jogo? O jogo do São Paulo, você que está pedindo aí o São Paulo, o São Paulo com a fórmula dele é certeza do Palmeiras ganhar? Será que é mesmo? O que ele está fazendo com o Santos? Ah, mas o Santos tem um elenco muito pior. Tá bom, mas ele vai pegar o elenco do Palmeiras. E aí? Ele teve a seleção da Argentina na mão, ele teve o Messi na mão. Ele teve o Messi! E a Argentina não viu merda nenhuma. Não tô falando que ele é ruim. Tô falando que não existe certeza. Então você fala assim: fora, Felipão, traz esse. É trocar uma dúvida por outra dúvida. A chance da gente ganhar um brasileiro com o Filipão é grande. É grande. Assim como se trouxer o São Paulo, a chance de ganhar com ele é grande, mas qual que é maior? Eu prefiro continuar com o Filipão, porque agora, porque aí entra um raciocínio. Agora não é hora de trocar técnico, a não ser que a diretoria tenha identificado um problema ali, que o Filipão já perdeu a mão do vestiário. Aí começa a pensar nisso. Não é o caso? Então não troca. Porque é trocar uma dúvida por outra dúvida. O que mais? Vamos lá. A solução é parar de cantar que a Libertadores é obsessão. Não sei se é a solução, mas que vai ajudar a parar de cantar essa porcaria, vai. Porque não é, né? Aliás, essa música quem inventou foi as torcidas da Argentina, né? Eles cantam. E a nossa torcida, ela traduziu literalmente. Porque a música é bacana, a música é legal e tal. E aí fizeram uma versão em português e repetiram o que eles cantam lá fora. Nunca foi obsessão nossa, Libertadores, cara. E isso traz uma responsabilidade tão grande pro jogador. Quer dizer, como eu disse, não é a solução. Não é parar de cantar isso e pronto, acabou. Ah, pronto, agora vou ser campeão de tudo. Não é isso. Mas, pô, cada ajustezinho, cada coisinha pequena que pode ser ajustada, a gente tem que ajustar. Olha o outro aqui. Os contratos estão muito longos. Isso dá uma preguiça danada nos jogadores. Quer ver eu derrubar isso daí que você está falando? Ano passado eram os mesmos jogadores com o contrato mais longo ainda. Porque é o mesmo contrato do ano passado. Então eles tinham mais tempo ainda pela frente. Hoje eles têm menos tempo desses mesmos contratos. E como que eles não tinham preguiça ano passado e agora tem? Então, tá vendo como você está falando? Não faz sentido? Que mais? Olá. Dá para derrubar tudo, gente. Nada faz sentido. Bom, vamos ver, né? De repente alguém fala um negócio aqui super legal. Vamos ver. Tomara. Aliás, essa é a intenção de fazer essa grande discussão. De repente alguém tem uma puta de uma ideia. Até agora, todas que eu ouvi, todas, tudo é saco de batata. Cai tudo, desmorona. Vamos lá. Conrado, contra times fortes como a gente, a chance de sairmos atrás é grande também. Olha quando afunilou as competições o que tem acontecido. Aí não adianta jogar no contra-ataque. Não entendi o que você quis falar. Contra times fortes como os nossos, quer dizer, times do mesmo nível, a chance da gente sair atrás é grande também. Cara, saindo na frente ou saindo atrás, se você dá campo pro adversário, a proposta de jogo é a seguinte. Não é questão de quem está atrás do placar, quem está na frente, se precisa de mais gols, se não precisa. Mesmo quando o time estando na frente, você pode atrair o time adversário para o seu campo, para você dar espaço no campo de ataque para uma jogada em velocidade, para uma jogada vertical. Aí o outro time pode não cair, aí o outro time se retrai. Se o outro time se retrai, aí você faz um ataque contra a defesa, que foi o que o Palmeiras fez nos minutos finais do primeiro tempo e deu um baile no Grêmio com a posse de bola. Aí o que teve foi falta de sorte que a bola não entrou, mas o Palmeiras bombardeou o Grêmio. O gol ia sair a qualquer momento se não acaba o primeiro tempo. Então também não faz lá muito sentido o que você está falando, cara. O Palmeiras sabe jogar também quando o outro time não cai na armadilha do Palmeiras de atrair para o nosso campo, o Palmeiras vai, sufoca e faz um salseiro. Então o Palmeiras sabe jogar dos dois jeitos. É uma falácia isso. A gente está vendo isso acontecer no campo. Olha lá. Compram muitos jogadores, mas medianos para ruim. Isso daí, cara, é o que mais ouço na internet. Ah, porque as compras são ruins, os jogadores são ruins, o elenco é ruim. O elenco é ruim. É esse mesmo elenco que ganhou 15, estava todo mundo. Oh, coisa linda. Então não faz sentido isso que vocês estão reclamando. O que que mudou de junho para cá? São os mesmos. Não para em pé. Olha lá. Reclamando que contratou Carlos Eduardo, Felipe Pires, Veiga veio faz 3 anos. Arthur Cabral e deixou o Bruno Henrique para o Cheirinho. Bom, contratar é aquela coisa, né? O Flamengo também contratou um monte de jogador aí. Quantos deram certo? Alguns deram. Vários deram errado. contratar jogador, cara, você nunca vai ter a certeza de quem vai dar certo e quem vai dar errado. Tudo bem, Carlos Eduardo, eu não conheço um palmeirense que ficou feliz. Eu não fiquei quando foi anunciado. Ainda mais pelo preço que foi anunciado, né? E essa foi estranha mesmo. Mas as outras que você está reclamando aí? E o Bruno Henrique, que é um cara que estava com problema no olho, quem que garantia? Foi uma aposta, cara. Aposta às vezes dá certo, às vezes não dá. Então não adianta, um superchat, hein? Acho que só agora devo ter começado a falar alguma coisa que preste, né? Muito obrigado aqui pro Paulo Malta. Ele diz que torce desde 72 e as duas eliminações que mais doeram foi essa e a do Paulista do ano passado. Mas nunca abandonarei. Lógico, lógico, né? Parabéns. Eu concordo com você. A do ano passado doeu porque foi. Vou mencionar mais uma, se você me permite, a de 2009. Que não foi uma eliminação, na verdade, mas foi uma facada muito forte que foi o jogo do Fluminense. Lá no Maracanã, que o Carlos Simon roubou a gente. Acho que foram as três piores, né? Cada uma de um jeito. A do Maracanã foi roubo. Roubo, roubo clássico, né? Vamos roubar, o Palmeiras roubou, mas roubou. Roubou de um jeito descarado, né? E pior que ele era perguntado sobre esse lance depois, né? Anos depois, e ele foi falta. Aí teve uma vez até que ele falou que o Obina confessou para ele que foi falta, e o Obina não tinha confessado nada. Aí ele falou isso. Aí eu vou contar a história para vocês. Eu liguei pro assessor de imprensa do Palmeiras na época. Tava lá no fazendo o jogo. Era assim, o Palmeiras estava jogando e o Simon estava comentando na Fox na época. Acho que em 2012, né, que o Obina voltou pro Palmeiras. E aí a Fox ainda começando nessa história de interação com rede social e tal. Aí eu mandei lá. Simon, é muito difícil apitar um jogo do Obina. Ele empurra muito, ele usa muito corpo. Eu fiz uma pergunta assim que para não parecer que era uma provocação, né? Para ele cair, e ele caiu. Aí ele falou, né? O Obina, ele é muito, ele usa muito corpo, mesmo usa muito braço, ele comete muita falta, ele usa muito o corpo dele. E inclusive aquele lance, aí ele daquele jeito. Aquele lance lá no Maracanã contra o Fluminense, ele depois ele confessou para mim que ele fez a falta. Falei, filha da puta. Aí eu liguei pro assessor de imprensa do Palmeiras. Tava lá no meio do jogo. E eu liguei e falei assim, ó, o Simon acabou de falar na Fox que o Obina confessou para ele que foi falta, e é óbvio que não tinha confessado, que não foi falta, todo mundo sabe que não foi. Fala pro Obina e desmentir isso em público. Puta, e o cara fez isso. Porque ele também ficou indignado. Ele falou, você tem certeza que o Simon falou isso? Eu falei, falou. E falou mesmo. Aí, no pós-jogo, né, todo mundo foi lá entrevistar os jogadores. O Obina falou assim, não, pera, eu quero falar uma coisa aqui. Tô falando lá que fui eu que dedurei. Tô falando aí que o Simon falou que eu confessei. Eu nunca confessei nada. Não foi falta aquela bola. E depois o Simon, eu errei, errou o cacete, roubou o Palmeiras. Então aquela doeu muito. E aí teve 500, 400, 500 quilômetros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, 400 quilômetros, 5 horas de viagem pela Dutra, remoendo, né, o roubo. Foi torturante aquilo. Então essa foi uma. Essa que você mencionou do ano passado, doeu, aí não foi roubo, né? Aí foi uma manipulação, todo um sistema funcionando, todo um. E dentro da nossa casa. Então foi uma humilhação muito grande. Né? Você vê que você está querendo praticar um esporte, disputar um título esportivamente e é roubado, né? Então aquilo doeu a admiração pelo esporte, o amor pelo esporte. O que segura a gente é o amor pelo Palmeiras, porque pelo esporte às vezes. Quase que acaba quando tem essas coisas. Agora, essa do Grêmio foi de doer assim, porque foi uma decepção muito grande. A gente tinha altíssimas expectativas com esse time. tinha feito os dois resultados lá e aqui, de repente, desmoronou tudo em 5 minutos. E não reagiu, não teve força para reagir. Teve tempo, mas não teve força. Então isso dói. Pô, esse time não era o fodão. E aí que causa essa revolta, que causa tudo. Ah, eu quero. Porque é da alma humana, né? Você querer explicação para tudo. Causa angústia você não saber o porquê das coisas. Então, mesmo que você não saiba, você cria uma solução na sua cabeça para você se sentir confortável. Porque é muito ruim você não saber a razão das coisas. Causa muito desconforto. Então, é natural que as pessoas tendam a acreditar na primeira coisa que passa na cabeça delas. Ah, é isso que está rolando. Eu não gosto de fazer isso. Embora seja natural, da natureza humana, eu não me sinto confortável fazendo isso. Sabe, vem a primeira ideia, eu cravo, me agarro nela, cravo ela e vou com ela até o fim. Eu não gosto de fazer isso. Então, toda ideia, tudo que é falado, eu paro, eu penso, puta, pode ser isso. Não, não faz, não para em pé. Não faz sentido. Tudo que falam tem um fato que aconteceu que derruba, que contradiz, que. Não faz sentido, cacete. Então, a única coisa que faz sentido para mim é uma combinação de fatores dentro do jogo, dentro dos 90 minutos, que fez com que acontecesse o que aconteceu. E contra o Internacional? Será que não tem nada a ver a derrota para o Internacional para a derrota para o Grêmio? O que que essas derrotas têm em comum? E a do Boca Juniors? E a do Cruzeiro? O que que todas essas eliminações têm em comum? E a do São Paulo? Vocês conseguem achar alguma coisa em comum em todos esses jogos? Eu não consigo. A não ser o fato que a gente foi eliminado. Vamos lá. Bom, enquanto vocês estão pensando aí, eu vou fazer um. Cumprir a, né? Preciso falar da palestra custom. Então vou fazer uma pausa aqui no, na atenção e falar de coisa legal, né? A palestra custom, vocês sabem, é um serviço de customização de carros antigos, onde você vai pegar o seu carro antigo e vai transformar numa uma Caranga nova, bela, reluzente. Para tirar uma onda no final de semana, passear na sua cidade, passear no seu bairro. Tanto pode ser uma Kombi, como essa que vocês estão vendo, que é a Porcombi, que estava velha, toda detonada, caindo aos pedaços e agora está bonitona, reformadinha. Pode ser um Fusca velho, como era o Fusquito, que está aí, ó, aparecendo aí a fase de construção dele. E, ó, a cor certinha da camisa do centenário do Palmeiras, hein? Ou você pode. Não fazer tema nenhum, você pode pegar o carro velho e simplesmente restaurá-lo, como esse Opalão, como essa Kombi. Isso pode servir tanto para seu prazer de sair com um carro antigo desfilando por aí, que é uma curtição, ou pode ser para investimento, né? Um carro que você tem valor nenhum, todo detonado, todo ferrado, de repente ele passa a ser um carro com grande valor, né? Porque foi recuperado pelas mãos mágicas da equipe da Palestra Custom. Então você vai entrar em contato com a equipe da Palestra Custom. Pode ser pelo e-mail que está aí na sua tela, palestracustom@outlook.com, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp. Vai falar com o Evandro. Vai usar o 017 99 632 1167 e vai passar a sua necessidade, vai falar o que você tem na mão, o que que dá para fazer, qual é a sua ideia. O Evandro vai desenvolver o projeto para você e vai fazer isso num preço que você não faz ideia que você tinha condição. Você achava que você não tinha, mas você tem. Principalmente se você falar que viu aqui no Verdazzo, né? Ah, eu vi lá no Periscatso e tal, Conrado. Aí ele vai dar um descontão para você. O desconto vai aumentar se você falar que o Zete não pega nada, que o Marcos não pega nada, o Veloso é um frangueiro, o Berdan, então, ninguém nem se fala, a mão dele era minúscula, que bom mesmo era o Martorelli. grande goleiro de 1986 do Palmeiras. Fala que é fã do Martorelli que ganha um desconto maior. Palestra Custom. Entre em contato pelos dados abaixo. Vou repetir o telefone e o zap: 017-99-632-1167. Não perca essa oportunidade. Palestra Custom. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá. Mas vocês estão falando qual doeu mais, né? Então, isso não acrescenta muito na discussão, né? Eu queria que vocês me dessem alguma ideia do que pode estar acontecendo. Qual é a ideia de vocês do que está acontecendo? Olha lá. O Jailson fala assim: o problema do time é que os jogadores são incompatíveis com o jeito de jogar do Filipão, do meio para frente. Temos muito armadores, logo precisaríamos de um jogo mais baseado no toque de bola. Então, esses incompatíveis que você está falando fizeram o time ganhar 15 partidas seguidas, 13, sei lá, ficou 15 sem perder. Fez uma campanha espetacular antes. E aí, Jailson, como faz essa sua teoria? Não para em pé. Que mais? O Ricardo fala assim: eu acho que não aproveitamos os momentos a favor psicologicamente nos jogos. Tivemos chances de acabar com o Inter e Grêmio no primeiro jogo, mesmo perdendo gols. Não fazemos o esquema sanfona do Roger. Então, a sanfona do Roger, na verdade, não é um esquema, né? É uma alternância de esquemas. O Palmeiras faz, sim. O Palmeiras atual faz isso, sim. Eu acho que você... Eu, pelo menos, enxergo que faz. Eu acho que o Palmeiras consegue jogar sufocando, consegue jogar... Prefere, até, jogar esperando. Então, aí eu discordo da avaliação que você faz do jeito de jogar do time. Eu estou vendo diferente. O próprio primeiro tempo teve as duas, né? O Palmeiras esperou o Grêmio por uma boa parte do primeiro tempo, principalmente quando no começo do jogo, né, deu espaço para o Grêmio sair rápido. O Grêmio saía rápido, construiu duas, três, quatro chances até fazer o gol, jogando do jeito que mais gosta. Aí depois que tomou a virada, começou a ter que sufocar. Não foi uma coisa espontânea, foi até meio que o Grêmio que conduziu para essa alternância. Mas de toda forma, o Palmeiras jogou bem nas duas. O primeiro tempo foi muito bom do Palmeiras. Aí vocês ficam competindo qual eliminação foi pior. Puta coisa depressiva, tá louco. Então, aí o Fábio Visona fala assim: vamos parar de achar a culpa fora e olhar para os erros do clube. Só assim podemos crescer. Tudo bem, quais são? Porque todos os erros que estão falando, nenhum para em pé. Onde que tá errado? Me falem. Tem alguma coisa errada? Tem. É óbvio que tem. Mas cadê? O que que para em pé aí? Taticamente, o time deixa a desejar, diz o Jailson novamente. Eu vou usar o argumento dos 15 jogos até morrer, do jeito que vocês estão falando. Vocês só falam de que tá errado o jeito, os jogadores não prestam, o técnico não presta, aquela coisa mais óbvia, né? E não é isso, é alguma outra coisa. O que que é? Um presidente mais atuante que não proteja tanto o elenco. Teríamos mais chance na Libertadores. Qual a diferença de ter mais chance na Libertadores e mais chance no Brasileiro? Não faz sentido. Eu não estou satisfeito com a forma com que a atual diretoria conduz tudo. Totalmente satisfeito eu não estou, mas também não acho que está tudo errado. Carlos Henrique, lá de Maringá, ele pergunta assim: por que fizemos grande jogo de marcação no Sul e por que entramos ganhando? Ah, não deu para entender, cara, desculpa. Você capricha na pontuação aí, que daí eu consigo entender o que você está escrevendo, cara. O Marcos fala que o time sente demais quando precisa fazer o gol. Trava, não consegue sair. Porra, mas a gente sufocou o Grêmio no fim do primeiro tempo. Não para em pé, o que você tá falando, cara? A Cláudia fala assim: o problema são os mata-mata. O que acontece? Não sei, Cláudia, eu tô tentando descobrir também. O problema é o mata-mata. Todo mundo tá vendo que o Palmeiras não tá avançando no mata-mata. Por quê? O Palmeiras precisa de jogador mais raçudo. Ah, meu Deus. É tão simples, né? Ah, põe jogador raçudo aí. Aí põe um monte de jogador raçudo e fala que precisa de jogador bom. Ah, tem outra, a base. Ah, tem que pôr a base. O problema é que o Palmeiras não usa a base. Qual o melhor jogador da base? Eu vou falar o que eu acho que é o melhor jogador da base. Para mim é o volante. É o Patrick de Paula. Para mim, ele é o que está mais pronto junto com o Angulo, né? Aí vamos pensar. Quem que você queria ter no banco? Ou jogando de titular na terça-feira, caso precisasse? O Patrick de Paula ou o Ramires? Eu aposto que 98 entre 100 palmeirenses que escutarem essa pergunta vão falar que preferiam o Ramires. Então, é por isso que o Palmeiras não usa a base no time de cima. Porque tem recursos para contratar Ramires para ficar no banco. Quem tá usando base aí é porque não tem o poder econômico que a gente tem. É, e que esse poder econômico não adianta nada que os jogadores perdem. Isso, é esse o problema. O problema não é o poder econômico. O problema é que os jogadores contratados, que são todos bons, já fizeram um grupo espetacular, já deram um show. E agora pararam. O que acontece? E não é só no mata-mata, porque no brasileiro também emperrou. É uma oscilação. Também teve roubo no meio, um monte de roubo no meio. Então vocês estão vendo como não é uma coisa só, é sempre uma convergência de problemas. Então não tem um problema só que você vai falar, é aquilo, vamos resolver. É um monte de pequenas coisas, que às vezes as coisas nem são coisas que preocupam, mas que todas juntas acabam fazendo o time perder o jogo, perder uma classificação. Montagem do elenco. Isso daí eu vou falar desde a virada de 17 para 18. O Deverson chegou no Palmeiras em 17 por indicação do Cuca. Quando virou de 17 para 18, e eles seguraram Borja e Deverson, eu falei: tá errado. Tem que ter um novão aí, um 9-9 fodão. Porque o Borja tá mais ou menos. E o Deverson não é 9-9. O Deverson é fazedor de. O Deverson joga na posição Deverson. Fazendo casquinha, jogando de costa. Sabe, tentando fazer um pêndulo ali. Mas 9-9 ele não é. Então isso é uma deficiência do Mato. E por que que o Filipão também não cobra que quer um 9? Agora veio um monte, né? Agora contratou de baseada. Inclusive teve que dispensar o Arthur Cabral. Que aliás foi uma tentativa no início do ano, o Filipão não aprovou. Viu nos treinos, olhou, observou, falou: não serve. Pô, a gente viu ele no primeiro jogo, ele já meteu um gol. Pô, achamos o cara. Ele não teve sequência, não teve ritmo, a gente nunca vai saber. Há quem diga que é problema físico, né? Negócio de perna mais curta, eu acho uma besteira. Tanto que ele foi aprovado lá no time da Suíça, né? O Diego pergunta assim: será que o estigma de pipoqueira não tirou a confiança do elenco? Pode ser. Isso não pode ser suficiente para justificar a eliminação. Mas como eu disse, isso pode ser sim um tijolinho no muro que acabou derrubando a gente. Isso é uma partezinha, assim. Como eu disse, eu acho que não existe só uma razão, cara. Eu acho que isso pode ser, assim, sabe, não só o estigma de pipoqueiro, mas a cobrança excessiva, sabe, a encheção de saco. Cada grito, cada vaia, cada grito negativo, né, dentro do Allianz Parque, toda vez que o Deverson matava a bola, toda vez que o Borja matava uma bola. Vocês sabem que eu não gosto do futebol do Deverson. Eu nunca escondi isso de ninguém, mas sempre torci a favor. No meu caso especificamente, eu estou sempre narrando ou comentando. Então eu não estou lá, filha da puta! Nem poderia. Mas se eu não tivesse nessa posição, eu também não estaria fazendo isso. Porque eu acho que é errado fazer isso durante o jogo. Tem que dar confiança para os jogadores. Eu também sempre defendo isso, vocês sabem. O Vitor Paiva tem uma explicação simples. Uma pane de 5 minutos e o Filipão errou gravemente quando entrou com o Davidson. O time estava bem. Sim, eu concordo com você. Mas foi pane de 5 minutos contra o Boca Juniors lá. Contra o Internacional não foi pane nenhuma. E contra o Cruzeiro também não foi pane nenhuma. Foi roubado. Também é diferente. Marcos Vinícius fez aqui um superchat. Aliás, só dois superchats até hoje. Até agora? Hoje. Pedindo para eu falar de torcida organizada, não vou falar. Não vou falar sobre esse assunto. Tem vários aí pedindo, eu estou ignorando de propósito. Marcos Vinícius, me perdoa, não vou falar desse assunto. Vocês acham que é tudo, né? Vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Ainda mais com o poder que eles estão agora. Mas o Carçal tá falando assim, ah, no primeiro tempo buscou, mas no segundo não. Então, cara, você tem que achar uma teoria que, pra ela ser coerente, pra ela parar em pé, ela tem que se encaixar em todos os momentos. E não existe. No segundo tempo, de fato, foi uma merda. Mas o que explica? O que explica cair tanto o futebol no segundo tempo que faz sentido com o futebol apresentado no primeiro tempo? Que faz sentido com o futebol apresentado antes da Copa América, visto que são os mesmos jogadores. Ou vocês acham que a culpa é do Ramires, que é a única coisa diferente que tem? O Ramires nem jogou. Tem gente que quer que eu já fale do jogo do Flamengo. Até poderia, né? Porque é um jogo importante, mas. Eu acho que é tão importante a gente olhar um pouco para trás, esquecer um pouco só o que vem pela frente, mesmo um jogo super importante quanto é o jogo do Flamengo, porque vocês viram, eu fiquei 3 dias sem escrever nada. Porque é angustiante você não saber a razão de por que as coisas estão acontecendo desse jeito. E nada faz sentido. Então isso tá apertando muito, cara. Sabe, a alma palmeirense, cara, sabe, tá esmagando, sabe? A gente se sente. E a gente tem que ter a humildade de falar, ó, não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Quem tem que saber tá lá dentro. E aí isso foi um pouco o assunto do post que eu escrevi hoje. Que talvez, se tivessem mais olhos de fora lá dentro, a gente pudesse ter uma noção melhor do que está acontecendo. E talvez com olhos de fora, observando lá dentro e causando repercussão, a diretoria tivesse mais respostas para o que está acontecendo. Porque talvez a própria diretoria também esteja perdida, não sabe o que está acontecendo. E talvez se mais gente tivesse vendo o que está acontecendo lá dentro, surgissem discussões produtivas. Discussões com uma direção certa para ser tomada. Então a diretoria coloca tudo numa bolha, fechou geral. Então os caras só podem entrar 10 minutos para filmar aquecimento e ir embora, quer dizer, nada. Então só pode fazer imagem, né? Registrar para foto. Então não tem a convivência dentro. Os caras não olham no olho do atleta. Não sentem como está o dia a dia. Não conversam com as pessoas, é legal você conversar com as pessoas passam impressões. Lógico que tem que ter um limite, lógico que a gente tem que proteger, é lógico que a gente tem que saber que quando a gente abre o portão da academia de futebol para a imprensa, tem um monte de rato que entra junto, que a gente tem que se proteger disso. Mas tem que ter um meio termo. Porque a solução que o Palmeiras está propondo hoje, que é 10 minutos só e acabou. Não, Não faz sentido. Eu perdi o raciocínio aqui, mas enfim. Então vamos lá, gente, me ajudem aí, vai. A falta de um bom camisa 10 de criação nos jogos de decisão também não pesou nas eliminações? Temos o Lucas Lima mais e mesmo que é, temos o Lucas Lima e é o mesmo que nada. Não, cara. Não é a falta de um bom camisa 10. Nós temos o camisa 10, nós temos vários. O Rafael Veiga também é um belo camisa 10. É, o camisa 10, ele se destaca no jogo de posse de bola. Não é o jogo preferido do Filipão. Então, o Filipão, ele vai querer ter aquele cara no miolo, o cara que pega e distribui rápido, não é aquele cara que cadencia o jogo, que para, que olha, como é o velho camisa 10. Aliás, esse velho camisa 10, ele já não tem mais espaço no futebol de hoje, qualquer que seja a tática, porque hoje é muito mais pegado do que era antes. Então, esse tempo para parar, olhar, esperar, sabe, a movimentação dos companheiros, dar aquele tapa na bola, coisa que a gente via muito na década de 80. Mesmo na década de 90, não dá mais tempo de fazer isso hoje, cara. Então, não, são heranças do futebol de antes que a gente tem que entender que já não funcionam tão bem hoje. Quem que é o grande camisa 10 do futebol mundial hoje? É o Messi? O Messi não é aquele camisa 10 de antigamente, como era o Zico, como era o, sei lá, tantos outros. O Ademir da Guia. Não faz sentido. Ah, é, tem uns caras querendo o Mano Menezes. Mano Menezes. Então, o Palmeiras já acertou com o Mano Menezes, inclusive. Pô, vocês querem tirar o Filipão para trazer o Mano Menezes? O Mano Menezes é o genérico do Filipão. Vocês querem tirar o Filipão porque ele é retranqueiro, porque ele é, entre aspas, né? Porque ele é. Vocês vão trazer quem? Humano? Humano é o quê? Aquele futebol virtuoso? Pergunta para os caras do Cruzeiro que ficaram quase 3 anos com ele. O que eles acham do Mano Menezes? Você. Né? Que mais? Ah! Jogadores do Palmeiras saíram na mão. Né? Teve essa também. Então você vê como tem rato na imprensa? Rato. Que inventa coisa em troca de migalha de audiência. Então, assim, eu repito, a gente não pode generalizar nunca. Então, na imprensa tem caras espetaculares, caras muito bons, caras muito competentes, caras que às vezes falam coisas que a gente não gosta, mas eles estão sendo jornalistas com J maiúsculo. Agora, tem uns, cara, que nem o nome dele deve ser escrito com letra maiúscula. O cara é minúsculo de tudo. Tem vários assim também. Não valem nada. Aliás, isso tem, gente, em qualquer atividade humana, né? Então, no jornalismo, isso não ia ser diferente. Ainda mais quando envolve paixão e o cara mete o clubismo ali disfarçado, na maior. Se o cara é vagabundo, ele vai ser clubista disfarçado. Então, essa é a nossa proposta. A gente faz um clubismo aberto. A gente não esconde ninguém, a gente não engana ninguém. Esses caras enganam. E ganham muito bem para isso. E pior, esses são os que ganham bem. Porque a gente vê um monte de jornalista aí, pô, ganha um salarinho de merda, né? Se matam para poder pagar as contas do dia a dia. E fazem um puta de um trabalho honesto. Sendo que os vagabundos que ficam falando um monte de besteira na televisão, que causam polêmica, são os que causam mais audiência, são os que ganham mais dinheiro. E aí a gente vê jornalista que no começo da carreira é bom virando vagabundo no final da carreira. Bom, acho que não vai mais andar isso, né? Vamos falar um pouquinho então de domingo. É muito difícil, né? Porque a gente não sabe como é que os caras vão reagir. Como é que os caras vão entrar em campo? E o Flamengo, por outro lado, tá com a flechinha para cima de tudo, né? Os caras chegaram onde eles não chegavam há 35 anos. Ganharam no Internacional, coisa que a gente não conseguiu fazer. Faz o quê? 2 semanas, 3 semanas, tomaram de 3 a 0 do Bahia. E eles queriam mandar o português de volta de caravela para Portugal. E hoje o cara é o maior do mundo, né? Não é isso que está acontecendo? Não é assim? Então como é que vai ser esse jogo? Aí é impossível não se lembrar de 79, 40 anos atrás, que era a mesma coisa. O Palmeiras era um time de moleque, desacreditado, comandado pelo Tele Santana. Um monte de moleque no time. Time acertadinho, mas era um monte de moleque. Para jogar contra. O Palmeiras vivia uma reformulação pós Ademir da Guia, né, que estava durando algum tempo já. Né, o Palmeiras foi campeão de 76, o Ademir da Guia aposentou. Aposentou até no começo de 77. E aí 77 foi aquela coisa, o vácuo do Ademir da Guia. 78 começou a montar um time totalmente novo, baseado no Jorge Mendonça. Que na verdade veio de contrapeso, que o bom que veio na transação era o Vasconcelos, que não deu em nada. Mas aí o Jorge Mendonça cresceu, aí o time foi montado em cima dele, trouxe o Jorginho de Marília, trouxe o Baroninho do Noroeste, segurou o Pires, né, no meio-campo, subiu o Mococa, quem mais? Contratou o Toninho, o Marinho Pérez para a zaga. E o Leão saiu, subiu o Gilmar também, que era moleque, goleiro. Então era um time meio de moleque ali, com duas ou três contratações. O Jorginho, que foi uma contratação, era moleque também. Então era uma molecada. E fomos lá e metemos 4-1 no Flamengo, no Maracanã. Flamengo com Zico, Adílio, Tita, todo mundo. Andrade. 4-1 pro Palmeiras, fora o baile. Foi um baile de bola. Um chocolate. E o Flamengo, assim, a imprensa na época, empolgadíssima com o Flamengo. E aí teve aquela história que o presidente do Flamengo já tinha comprado as passagens para Porto Alegre. Quem passasse ia jogar contra o Internacional, a semifinal, lá em Porto Alegre, primeiro jogo. Ou o segundo jogo, não sei. Do Palmeiras, no caso, foi o primeiro foi lá e o segundo foi aqui, tá certo. No caso do Flamengo ia ser também. O Flamengo era tudo, já era, naquela época já era manipulado a favor do Flamengo. A tabela era manipulada. Esse jogo foi jogo único. Você já viu grupo de quatro times só com turno? Então, era Palmeiras, Flamengo, São Bento e Comercial de Ribeirão. No grupo. Quem ganhasse esse grupo ia para a semifinal. Um turno só. Então o Palmeiras jogou contra os dois pequenos em casa e foi jogar pro Flamengo fora. O Flamengo jogou as três em casa. Essa foi a tabela. O Flamengo joga as três no Maracanã. Óbvio que o Palmeiras ia ganhar as duas e o Flamengo ia ganhar as duas dos pequenininhos. E aí vão decidir a vaga, o Flamengo decide em casa. Já era assim, há 40 anos atrás. Nem hoje eles são tão cara de pau como eram naquela época. E então o Palmeiras foi decidir fora, a Globo fazendo um escarcéu, né? Só faltava pular a bandeirinha rubro-negra de dentro da televisão. E o Palmeiras ganhou. Deu um pau no Flamengo. Então, assim, estou contando essa história. Acho que alguns de vocês devem lembrar. Para nunca tirar da cabeça, gente, que o Palmeiras pode estar por baixo, pode estar fudido, pode estar na pior forma possível. Mas ele tira forças de ninguém, ninguém sabe de onde. E sai das roubadas. Ah, mas foi rebaixado 2 vezes. voltou nas duas com o pé nas costas. Teve gente aí que passou apertado para voltar. Teve gente que nem conseguiu ganhar a segunda divisão. Veio no segundo colocado, terceiro colocado. Hã? Ah, não tô falando que é para comemorar título na Série B. Tô falando que o Palmeiras é grande demais. Então, quando tá na pior forma possível, arruma uma solução. A camisa é forte demais. Não é à toa que é o maior campeão brasileiro. Então, tem muita gente que ou é muito jovem, não sabe o tamanho dessa camisa. Então, só se lembra de 2000 para cá, e de 2000 até 2012 só ganhou um título paulista, então acha que é um time. Foi só um recortezinho da história isso daí. Teve outro recorte que foi pior ainda, que foi entre 76 e 93, que também não ganhou nada. Mas se você pegar de 93 até 2000, ganhou tudo. Só não ganhou o Mundial porque roubaram a gente lá também. Mas ganhou tudo. E ganhou vários. Então, mais uma vez, foi uma das mais doloridas, essa de terça-feira. Foi uma das piores. Mas a gente dá a volta por cima, gente. E assim, o mais legal é quando um ajuda o outro, né? Todos nós, a gente tem que se abraçar, a gente tem que, sabe, não ficar tirando um para cada lado. Então, num momento como esse, em que nada faz sentido, vamos parar um pouquinho de falar a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, tô de cabeça quente, vou falar, ah, para. Isso é coisa de criança, né? Deixa as crianças fazerem isso. Aqui ninguém é criança. Bom, deve ter algumas. Mas não, crianças, não falem a primeira coisa que vem na cabeça. Parem, pensem, vê se faz sentido, vê se para em pé. Eu continuo sem saber o que é. Tá? Acho que a coisa que mais faz sentido é um monte de coisinha pequena. Coisa que, se você olha isoladamente, fala, ah, isso daí não é nada. Mas aí você junta todas essas coisinhas pequenas, aí talvez dê um problemão. E talvez seja isso que o Palmeiras tem em comum nessas quatro eliminações. Um monte de probleminha pequenininho que parece que não é nada. Acho que a única coisa que faz sentido para mim, que eu vou dormir assim, que me dá um pouco de paz, é tentar ver por essa forma. E como é que conserta isso? Presidente, amigo. É comando. É diretoria, diretor, presidente, até o técnico. Todos têm culpa. Mas em última instância, sempre o maior responsável por tudo é o presidente. Então é ele que tem que ser cobrado. Se não pelas causas, pelas consequências. Olha, eu não sei o que está acontecendo, amigo, mas a gente só está perdendo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Identifica aí e resolve. É isso aí que a gente tem que cobrar. Tá? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Quero convidar vocês a acompanhar nossa transmissão. Zaniolo de volta! Zaniolo de volta. Vocês não vão mais ter que aturar a tortura da minha narração. Tá? Eu me esforcei, tá? Mas eu não sou do ramo. Tá? Eu não tenho a menor pretensão de ser. Então entra gente no canal falando: esse narrador é ruim, né? Sou mesmo. Mas fazer o quê? Narrador número um. Teve um compromisso, chinelou, né? Teve um compromisso, né? Mas está de volta, estará de volta no domingo. Sentimos sua falta, Bruno. Ainda bem que você está de volta no domingo, então eu volto para minha posição original nos comentários. Para Palmeiras e Flamengo, jogo importantíssimo. Flamengo e Palmeiras, direto do Maracanã, a partir das 15h45 do domingo. E uma vitória muda tudo, né? Uma vitória já a gente bate novamente o pé no fundo do poço e sobe de novo. E é a eterna gangorra do futebol. Futebol é assim. A gente já tem. Eu já tenho quase 50 anos. Então eu já entendi isso. Quem não entendeu isso ainda entenderá. Não entenderá. Beleza, rapaziada? Obrigado pela companhia. Espero que vocês saiam desse programa um pouco menos angustiados do que entraram, para a gente poder voltar a torcer junto, porque domingo a gente tem um jogo importante. Eu acho que era esse o papel que a gente tinha que tentar fazer hoje. Valeu? Então, obrigado pela companhia. A gente se vê no domingo. Saudações alviverdes a todos.